música que eu gosto toca aqui na Piraí FM. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os pins não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Esse som é demais. Esse outro aqui, então. Nega chegou. Nega chegou. Toda o celular viva. Que show de programação. Melhor rádio toca as melhores músicas. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, não vale nada. Rádio Piraí, Piraí FM 87,9. Uma rádio feita pra você. Apoio Cultural. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Eu achava que comprava bem, mas estava errado. Conhecia carros moda, fiquei muito empolgado. Tem tudo pra mamãe e fui no embalo. Preço, prazo, qualidade e aquele descontão. Já tomei minha decisão, minha decisão é comprar na Carros Moda. E aí, o que vai ser? O presente é só escolher uma roupa, um sapato, uma bolsa pra você. Carros Moda. Mamãe, inspiração, presente de felicidade que faz bem ao coração. Agora em Piraí do Norte, Mercadinho Rio do Peixe. Trazendo para você preço baixo e qualidade em produtos de gêneros alimentícios, limpeza e bebidas. Venha pro melhor da cidade. Mercadinho Rio do Peixe. Atendimento, qualidade e preço baixo. Sua economia é maior, muito maior. No bairro do Coité, ao lado da quadra de esporte. Mercadinho Rio do Peixe. Diana e Franklin agradecem a preferência. Ela roda a cidade inteira, vai ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. É hoje o seu dia para aproveitar as melhores ofertas no Açougue Top 10. Está tudo barato. Venha correndo economizar. Alcatra ou chã de dentro, só R$40,99 o quilo. Chã de fora ou contra filé, apenas R$39,99 o quilo. Tá barato mesmo. Filé mignon ou picanha, o quilo, R$42,99. Patinho por R$37,99 o quilo. Açougue Top 10, sob nova direção. Tem mais ofertas. Paulista, o quilo, só R$38,99. Posta gorda por apenas R$34,99 o quilo. Miolo de acém por R$31,99 o quilo. Você também encontra fraldinha por apenas R$32,99 o quilo. Carne suína só R$17,99 o quilo. Tá tudo em promoção. Açougue Top 10, na Praça do Bairro Novo. O Açougue Top 10 está sob nova direção. Dilson agradece por sua preferência. Antônio Santana e Mirani, consultores Grupo Rinaldê, perfumarias e cosméticos, Fazemos spa dos pés e limpeza facial. Você quer ter uma renda com lucratividade de 100% nas revendas? Seja um consultor ou uma consultora Rinode. Procure Antônio Santana e Mirani. De cada dia. Dia das Mães premiado. Nas compras acima de R$50, você concorre a um fogão. Mercadinho Mini Preço e Pague Menos, sempre pensando em você. Sorteio dia 7 de maio. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia. Com cacau. Temos todo tipo de adubo diretamente da fábrica, com o melhor preço da região. Não perca essa incrível promoção. Adubo A e B. Adubo Eringe, Fertipá e Ara, tipo A, B, 10-10-10, Super Simples, Cloreto, Ureia. Para você, criador de gado, temos Sal Fosbov. Compra e venda de gado. Pagamento à vista. Procurar Ivo com Cacau na Praça Santo Antônio, em Piraí do Norte. Naquela pensão, um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Você está precisando de empréstimo? A Crédito Fácil facilita para você. Sem burocracia para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, federal e estadual. Você está devendo a outros bancos? A Crédito Fácil compra sua dívida e faz o refinanciamento. Você também faz empréstimo pessoal com seu cartão de crédito e sai com dinheiro na hora. Dividimos em até 12 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Está localizada na Farmácia Piraí do Norte e agora também no Distrito de São Benedito, quilômetro 5. Ligue 739-9978-3523 ou 75981828386. Itanet, o poder da fibra ótica. Itanet tem mais qualidade, mais segurança, mais velocidade. Itanet, a internet que você merece. Com certeza é a Itanet. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Itanet. A preferida é a Itanet. Fibra ótica Itanet tem credibilidade. Itanet, a melhor da cidade. Itanet, a melhor da cidade. Vem com a Itanet. Contrate-nos pelo telefone 0800-131-0000. Itanet, o poder da fibra ótica. A melhor da região. Vem pra Itanet. O Centro Odontológico Umburanas, além de atendimento odontológico, agora conta com atendimento com Dr. Gerson Nascimento, oftalmologista, Doutora Verônica Roseira, nutricionista, e Doutora Eliana Bagage, psicóloga. Agende sua consulta através do WhatsApp 739-8235-5598. Atendimento odontológico de segunda a sábado. Centro Odontológico Umburanas. Sua saúde em boas mãos. ZYS768. Rádio Piraí FM Estéreo 87,9. Piraí do Norte, Bahia. 87,9, Rádio Piraí FM. Liderança é viver, a cada minuto um sorriso. Ter muitos amigos por aí. Piraí FM. Nunca deixar de acreditar na sua felicidade. O melhor de tudo pra você. Piraí FM 87,9. Mega Bom Atacado e Varejo informa a hora certa. 20 horas e 10 minutos. MS. Corações apaixonados. Sinceramente, eu não sei o que fazer com essa falta que você está fazendo agora. Era bonito que a gente sentia, que você me dizia, não me sai da memória. De vez em quando me pego lembrando da gente se amando, era tão intenso.